Sinta além dos ouvidos. Alto-falantes Snake. Sua festa está completa. Sabe que eu não resisto. Morro pra ficar contigo. Meu corpo paga só a vozinha no DJ Luan, indiscutível, o melhor para o pancadão e ponto.